Controle 1208, tá? 3197, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, tá? 3197. Seria possível uma lenda da presença? Obrigado, lenda. 08-099-398. Salvador, boa noite, boa noite, 099. 60 da El, 099. O Silvio da Presidente Ponte, vai pro gol 1099. Dael. 7-1.